use teus dedos pra brincar, pra molhar bocas em teus beijos, pra molhar, pra brilhar lua em teus cabelos, pra brilhar. Pra brincar.